equipe Superdifusora deseja um lindo dia. Um dia com flores pelos caminhos que você percorrer, com gente feliz ao seu redor, com chuva de sorrisos e olhares que vêm da alma. Não importa se grandes notícias não virão hoje, mas que também não venham as más. Que seu dia seja de paz, que você esteja em paz e que olhe os problemas de cima e as pessoas que você convive com o olho no olho. Que as palavras do dia sejam leveza, doçura, calmaria, tranquilidade. E que suas próximas horas sejam carregadas de pensamentos positivos e muita paz no coração. A equipe Superdifusora vem lhe desejar um ótimo dia. Preparamos uma programação especial para você. Fique com a gente. Se ligue na Superdifusora 960M. A Rádio do Coração. Você é de... Bom dia, meus irmãos e irmãs, nesta terça-feira. Vamos rezar pelos nossos doentes, vamos rezar por aqueles que se confiam às nossas orações já no despertar do dia, pedindo a Deus nosso Senhor que aqueles que sentem dor sintam a dor amenizada, o sofrimento dê lugar à esperança, o desespero à saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos e te bendizemos por ter nos dado tua mãe por nossa mãe. E no despertar deste dia, nós invocamos Nossa Senhora sob o título de Nossa Senhora do Carmo. Obrigado, Jesus. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção, sois reconhecida como assistência na vida e consolador amável na hora da morte. Eu, vosso filho e devoto, nesta manhã, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento neste momento e faço o meu pedido. E de fato, qual o seu pedido? Faça agora. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre, por aqueles que se confiaram às minhas orações. Nossa Senhora do Carmo, eu vos consagro este dia, cada minuto, cada hora. Nossa Senhora do Carmo, me proteja, me defenda de todos os perigos. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a teu Filho Jesus, para que sejamos dignos das promessas que Ele nos fez, a salvação. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Um bom dia a todos vocês. Super Difusora, Jujiri, Santa Catarina.

De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira, quatro cangas, 16 cansis encostados no pé da figueira. Todo sábado eu ia na fila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou colonião e acabou-se o meu reino encantado. Hoje ali só existem três coisas e o tempo ainda não deu fim: a tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marcou saudade de um tempo bom que já se foi, esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi. Daniel e seu pai José Camilo, meu reino encantado, você ouviu aqui no programação do Bom Dia Oeste da Super Difusora. E o novo boletim hidrometeorológico, né, integrado do estado, aponta que os volumes de chuva acima da média em junho na faixa leste de Santa Catarina resultaram no enfraquecimento das condições de estiagem, que já completa 2 anos no estado. No mês de junho, em geral, a precipitação ficou acima da média nas regiões do médio e baixo Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e Litoral Sul. No oeste, meio-oeste, Planalto Sul e Serra, apesar de acumulados maiores se comparados a abril e maio, a chuva ficou um pouco abaixo da média climatológica para a época, não caracterizando estiagem meteorológica. Dentre os 295 municípios de Santa Catarina, 229 estão em estado de normalidade, 37 de atenção, 9 de alerta e 13 em situação crítica à frente à estiagem. Além disso, 17 cidades não encaminharam informações da situação. Diante disso, o número de municípios com abastecimento urbano comprometido reduziu em virtude das chuvas em boa parte do estado, né? A previsão aqui para os próximos dias deve voltar a chover de forma mais significativa que no estado. Com a passagem de frentes frias, os volumes previstos ficam acima de 100 milímetros no meio-oeste ao litoral e variam de 50 a 80 no oeste e extremo oeste. A previsão para o trimestre de julho, agosto e setembro indica que a precipitação seja próxima ou pouco abaixo da média na metade do estado e próxima ou pouco acima da metade leste de Santa Catarina, sendo mal distribuída, intercalada com períodos mais longos sem chuva. Olha só, eu estava aqui acompanhando essa informação, né, sobre a questão das chuvas e tudo mais, falta de água, né, gente? Algumas regiões, deixa eu ver um pouco mais aqui no estado, né? Saiu daquela situação um pouco mais crítica, né? Já aqui no oeste choveu, mas ainda algumas regiões e cidades preocupam em relação à falta d'água, né? 14 graus a temperatura agora aqui no centro. Já a partir da madrugada de quarta para quinta, as temperaturas vão lá embaixo, né? Vai cair um pouco a temperatura, vai esfriar um pouquinho. Estamos no inverno ainda, 13 de julho. Me dá licença, patrão, passar o pingo. Venho de longe, patrão, desde ontem venho vindo. Meu pingo meio estropiado nas pedras desta estrada. Embora eu venha o tanquito, é longa minha jornada. Platina e o cabo é de marfim e duas balas de ouro, duas vidas vai ter fim. Uma bala é pra ela e outra vai ser pra mim. Pra ela, resposta pra mim não vem. Eu mato ela e me mato, vai ser o jeito que tem. Ela não pode ser minha, não vai ser de mais ninguém. Silencioso, sem barulho e sem estouro. Dei tantos presentes a ela durante o nosso namoro. E agora, por despedida, eu vou dar bala de ouro. 5h21, eita Zico e Zeca, vou te contar, né? Deu complicado, né? Só uma história, né, gente? Só uma história, só uma. É, um poema, lenda, diz que aconteceu. Zico e Zeca aqui na sequência da programação, duas balas de ouro, os farrapos Estampa do Pampa, Daniel com seu Zé Camilo, jeitão de caboclo, abriram todas aqui da programação da Rádio Super Difusora. Nessa manhã especial, nós estamos levando até você mais uma edição muito especial do programa Bom Dia Oeste, da Super Difusora de Xanxerê, né? Trazendo para você muita alegria e informação. Inclusive, hoje, sexta-feira, eu tenho uma notícia. Terça-feira, começou ontem. Nós vamos até sexta-feira com algo bem bacana, né? Você quer concorrer de segunda a quinta, R$50? É, de segunda a quinta. Aí você liga para mim e deixa seu nome. Porque na sexta-feira nós temos aí um sorteio geral ainda. Além dos R$50, né, de segunda a quinta, todos os dias, na sexta-feira vai ter, sabe o quê? Um prêmio de nada mais, nada menos que R$200. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga, você que for ligando durante essa semana já pra gente, deixando seu nome, a gente vai deixando aqui na nossa lista de contatos, de salvos, enfim, e tudo mais, e aí você poderá ganhar, concorrer com a gente aí R$200 na sexta-feira. Já pensou? Segunda a quinta, 50 todos os dias, no caso hoje terça-feira, né? Quando finalizarmos o programa Super News, né, às 10 da manhã, por volta das 10 da manhã, a gente já sorteia R$50 para os nossos ouvintes. É o ouvinte premiado aqui da Super Difusora, ok? Então, nós estamos esperando a sua ligação. Já pensou começar a semana, começar a terça-feira aí com cinquentão no bolso, na faixa, meu amigo? Ontem retornei na areia branca e ardente. Então te esperei, ouvi os teus risos que eram vindos, que uma onda trouxe a meus pés. E eu chamei, chamei ali, estou aqui. E eu chorei, chorei o mar só por ti. Risquei na areia teu lindo rosto, sempre sorrindo. Talvez de mim a onda mansa tudo apagou, a mesma esperança. de te encontrar. E eu chamei ali, estou aqui. E eu chorei, chorei no mar, só por ti. Sei que ouvi o sino ao longe que anunciava o amanhecer. E eu chamei, chamei Aline, estou aqui. E eu chorei. Por ti, e eu chamei, chamei ali, estou aqui, e eu chorei. A rádio do seu vento forte me rebojo o pensamento, desde que não tento pra não ter o que pensar. Mergulho sonhos no banhado do potreiro, e a noite grande vem me pôr a guitarrear. Traço caminhos pra seguir no outro dia, e a alma encilha novos fletes pra domar. Nas invernadas que se perdem nas distâncias, mato essas ânsias extraviadas no cantar. Fogões me agradam no clarim das inferneiras, almas campeiras que povoam o galpão. São sonhos chucros mesclados com minuano, que este aragano há muito tempo já tomou. Fogões me agradam no clarim das inferneiras, almas campeiras que povoam o galpão. São sonhos chucros mesclados com minuano, que este aragano há muito tempo já tomou. Que este aragano há muito tempo já tomou. Fora a vida se desmancha em chuva fria, corvando tropas buscando se acomodar. Um quero-quero se anuncia na coxilha, e ensaia rimas de saudade a recordar. Negra parceira que o fogão te viu ausente, e até o poente se perdeu do teu olhar. Repasso rimas de fogões e inferneiras, almas campeiras que me põem a guitarrear. Fogões me agradam no clarim das inferneiras, almas campeiras que povoam o galpão. São sonhos chucros mesclados com minuano, que esse aragano há muito tempo já tomou. Fogões me agradam no clarim das inferneiras, almas campeiras que povoam o galpão. São sonhos chucros mesclados com minuano, que esse aragano há muito tempo já domou. Que esse aragano há muito tempo já domou. Que esse aragano há muito tempo já domou. 5:29 da matina, 5:29 agora. Você ouviu aqui na sequência musical do programa Bom Dia Oeste da Rádio Superdifusora, o Jarry Terres com De Fogões e Invernadas, João Mineiro e Marciano com o clássico da música sertaneja Aline, Zico e Zeca, Duas Balas de Ouro. Foi a sequência aqui para você na programação da Super. Ah, olha só, eu acompanhando, dando uma lida aqui em algumas informações, relatório de segurança pública, sobre aquele corpo carbonizado que foi encontrado em uma empresa aqui de Xanxerê, ainda segue sem identificação. O pessoal, inclusive, estão buscando informações, né? O laudo do corpo tem algumas características que em relação... aquele corpo que na verdade foi encontrado carbonizado, gente, pode ser uma suspeita, mas não certa, enfim, de uma pessoa que estaria desaparecida em Xanxerê, um jovem ou algo nesse sentido, né? Eu particularmente, eu já fiz uma entrevista com a mãe, né, do Adriano de Andrade, que está desaparecido aqui em Xanxerê, porque o pessoal pode, e comenta muitas vezes, pode ser ele. Eu sei que é complicado, né? Não se sabe, tem que esperar exames, enfim, tudo mais, né? E não foi identificado ainda, né? Aí pelo Instituto Geral de Perícias, algumas. Para chegar bem certo, né? Sobre a identidade dessa pessoa, né? Que foi encontrada no bairro Tonial faz o que? Menos de 2 semanas, eu acho, né? E aí, foi no dia 30 ainda, no dia 30 de junho. Então fazem aí meio que 13 dias, né? Então fazem mais de 2 semanas. Eu lembro que eu fui lá, inclusive fiz uma matéria ao vivo no local. Entrei lá no local abandonado, enfim, fui no local onde tinha os restos lá de cinza e tudo mais. E aí o corpo foi localizado, foi avisado seguranças públicas, né, bombeiros, policiais, IGP, que foram no local, recolheram, né, os restos mortais, e aí o corpo foi para o Instituto de Áudio Perícias para identificação. A já vista foi carbonizado, né, gente, é outra situação. E nesse caso, então, agora é só no aguardo aí também, né? Mas vamos continuar acompanhando e monitorando também essa situação, né? Para trazer a informação, porque há uma dúvida, aí fica aquela dúvida. É de alguém que possa estar desaparecido, não é? Quem seria? Isso é muito importante agora nesse momento, né? 5:33 da matina. E sonora, eu vou embora. Eu vou contigo no voo amigo desta canção. Ave sonora, vamos embora, batendo asas por sobre as casas em migração. Ave não chora, pois que agora somos só dois. Vai ver, depois seremos mil. Ave não chora, que sem demora, em um segundo conquista o mundo, nosso assobio. Ave sonora, saiba que agora não há censura nem linha dura pra esta passeada. Ave sonora, vamos embora, que academia é só mania de quem tem toada. Que academia é só mania de quem tem toada. Ave sonora, sabe quem mora depois da esquina? É uma menina quase mulher. Ave sonora, vá lá agora, que a liberdade será verdade se tu quiser.

ganhando diploma de advogado. Em seu escritório guardou a canoa que tinha o nome de uma pessoa que há muito tempo nela foi gravado. Um dia chegando em seu escritório, um homem estranho sentiu emoção ao ver a canoa e seu nome gravado. Foi logo dizendo: eu peço perdão, você é meu filho, menino da canoa, eu sou o seu pai, receba a benção. Dizendo perdão a meu filho querido, ali de joelhos muito arrependido, morreu de remorso apertando sua mão. 5h41, aqui na sequência, programação musical do seu Bom Dia Oeste de todas as manhãs. Barreirito, saudoso Barreirito, né? O Menino da Canoa, ainda João Chagas Leite, Ave Sonora, Jari Terres, né? De Fogões, Jari Terres, né? De Fogões e Invernadas. Você também ouviu na sequência musical aqui da programação da Rádio Super Difusora de Xanxerê. 5h41 da matina agora, terça-feira, dia 13 de julho de 2021. E que bacana foi a participação do menino Brian, né? Aí de Varjão, o menino que... É, Brian, que está se destacando aí no The Voice, né? Ele participou do programa da Rede Globo, né? No palco. E agora ele passou, inclusive, aí para a próxima etapa, né? Eu, na verdade, vou te contar que eu, particularmente, eu até por ser nesse horário, eu não acompanho muito o programa The Voice ao vivo. Eu vejo algumas coisas, enfim, né? Aí me surpreendeu o vídeo que circulou bastante, né? Até por se tratar de um jovem menino aqui da região, aí do município de Varjão, ele participou, né? Com uma canção muito legal. E até deixa eu ver, inclusive, eu quero... Se tiver aqui, eu vou trazer para vocês. Deixa eu ver se eu tenho acesso aqui ao arquivo. Eu vou trazer para vocês o menino Brian. Aí, o que que fez? Ele participou, cantou uma canção aí do Zezé... De Camargo e Luciano, né? No The Voice. E as três cadeiras, os três jurados... Aprovaram, né? A participação dele. Infelizmente... Eu aqui nesse meu sistema aqui, eu não tô encontrando. Mas daqui a pouquinho eu vou prometer para vocês que eu vou trazer, sim. Eu vou dar um jeito aqui. E vou trazer para vocês a participação do Brian no The Voice, né? Aí do programa, ele cantando, inclusive o pessoal pediu, né, de onde tu é? Ele falou, sou de Varjão, Oeste de Santa Catarina, sabe, que nós falamos mais com, né? Aí o pessoal conversou um pouco com ele, depois ele foi pra canção, cantou, aí passou pela avaliação, as três cadeiras viraram, e ele tá na próxima fase aí do The Voice, né? Interessante, é um programa de talentos, né, musicais, enfim, vai passando por algumas etapas. Né? Tomara que vá longe, menino, né? Tomara que vá longe. Agora são 5 horas com 43 minutos, 5h43. Você está acompanhando mais uma sequência, mais uma programação do Bom Dia Oeste, da Super Difusora de Xanxerê, né? Trazendo todos os detalhes e as informações, né? E o site do Alemão, vocês já conhecem? Os três tiros vão contar essa história, hein? 5h44 da matina. Lá na colônia um alemão vendeu uns porcos, foi pra cidade e comprou um computador. Em poucos dias aprendeu a computar, abriu um site, contratou um provedor. Tá navegando e negociando na internet, vendendo porco, milho, batata e feijão. Apaixonado pelo tal computador, a toda hora só computa o alemão. E nos dias que toma chope demais, ele nem dorme, só computa de montão. Toda hora, o alemão computa, o alemão computa na internet. Toda hora, o alemão computa, o alemão computa na internet. Tô navegando, computando, negociando, pesquisando e tô copiando uma vez em disquete. Negócio bom é no site do alemão, o endereço é chucrut, chimia.com. Toda hora, toda hora. teclado vai fazendo clec, clec. E na conta do alemão entra dólar, entra cheque. Negócio bom é no site do alemão. O interesse é chucrut, chimia.com. braços dela, mais bonita ela fica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. O namoro escondido é namoro mais gostoso. Só nós dois na bica d'água tem momento perigoso. Se o seu pai descobrir, o nosso amor se complica. Meu coração vira brasa quando ela passa lá em casa pra buscar água na bica. Eita, Raul Gil com o Daniel aqui na sequência, a bica d'água. Quem nunca teve uma bica d'água, né? 5:51 da matina, 5:51. Hoje você acompanha mais uma edição do programa, o programa Bom Dia Oeste da Superdifusora. Lembrando a todos que hoje está valendo também. É todo dia aqui na Super, ó, R$50. Liga pra gente, 3433-0171. Manda seu WhatsApp, como você achar melhor. Aí interaja com a gente, que você vai concorrer de hoje até quinta, R$50. E na sexta-feira, meu amigo e minha amiga, duzentão, se prepara. É, vai ser uma semana mais que especial, uma semana mais que premiada aqui com a equipe da Rádio Superdifusora de Chanchere. Então não esqueça, basta só ligar, deixar aí o seu nome e o seu endereço, né? E seu telefone, né? O seu contato, é isso? É muito fácil, né? Agora sim, entrou a vinheta e agora vamos falar, acabar de dar o recado pra você. Olha, você liga pra gente, 3433-0171, manda seu WhatsApp, né? E aí você vai concorrer. De ontem, começamos ontem, na verdade, né? E vamos até na próxima... deixa eu ver, inclusive, aqui eu quero ver se eu consigo pegar e localizar pra você o nome dos ganhadores, né? Dessa semana, dos dias já que a gente teve aí nos últimos dias, né? Deixa eu só... acessar o nosso sistema aqui, e foi bem interessante, né, o pessoal que interagiu, que ligou, né, para nós, e participou também, né, você acessando o Instagram da, tu vai ter também, deixa eu ver aqui, a querida Amanda, ela postou para nós aqui, né, eu acredito que sim, pelo menos eu tinha visto ontem aqui a última ganhadora, vamos ver, ó, aqui, ó, já teve ganhador aqui, ó. O Osmar Camargo Moreira, né, garantiu 50 aqui, ganhou, né, com a gente, mas quem? A Eliane Bulé garantiu 50 também da Super, já veio, retirou, né, foram os dois primeiros dessa semana, né, um da semana passada e um outro de ontem, segunda-feira. Então, obrigado mesmo pessoal que vai ligando, vai interagindo com a gente. Hoje tem mais 50, amanhã mais 50, né? Amanhã é quarta, daí na quinta mais 50 e na sexta-feira vamos fechar a sexta-feira com 200 para você começar muito bem aí, ó. Fechar a semana bem e começar outra melhor ainda, né? Com 200. Então vai se agendando e vai ligando para nós aqui. 3433-0171 é o telefone da Super Difusora, ok? Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, o programa Bom Dia Oeste de todas as manhãs. Bom dia! As lágrimas banham meu rosto num pranto sem fim. Sento na cama e fico sozinho no quarto. Vem a saudade maldita e se aposta de mim. Levanto, vou no guarda-roupas e abro as portas. Blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero. eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Deus, a Senhor poderoso, eu lhe faço pedido. Mande um alívio a esse coração que sofre. A regressar como eu padeço, prefiro mil vezes que me mande a morte. Levanto, vou no guarda-roupas e abro as portas. A blusa vermelha que você deixou. Aí então o desespero rouba minha calma. Eu saio pra rua e até minha alma chora em silêncio ao sentir minha dor. Na primeira vez disseram eu te amo. Quando meus lábios tocaram os lábios seus, na primeira vez disseram eu te amo. Como é bom amar você dessa maneira, porque teve a vez primeira e a gente nunca mais parou. Como é bom amar o seu corpo moreno e beber do veneno que tantas vezes me matou. Te chamo de anjo, porque você é, é meu anjo bom. É meu anjo bom, anjo feito mulher. Como é bom amar você dessa maneira, porque teve a vez primeira e a gente nunca mais parou. Como é bom amar o seu corpo moreno e beber do veneno que tantas vezes me matou. Te chamo de anjo, porque você é, é meu anjo bom. É meu anjo bom. chegando à terceira dimensão, tivemos aqui na sequência musical do programa Bom Dia Oeste da Superdifusora, Edson Hudson com a blusa vermelha, Daniel e Raul Gil, Bica d'Água, fechando assim a primeira hora, né, do programa Bom Dia Oeste da Superdifusora, né, o Bom Dia Oeste de todas as manhãs, levando até você, né, até às 7 horas, música, notícias, informações e muito mais, né? E vem aí as Olimpíadas, né, meus amigos? E você sabia que uma ponte serradense vai participar das Olimpíadas? É isso mesmo. A atleta, ela, eu particularmente, eu lembro que uma das provas, eu vi, né? Eu cheguei há mais um bom tempo já. Hoje ela já não mora, né? A Simone Ponte Ferraz. Em Ponte Serrada, mas enfim, ela começou muito cedo. Eu acompanhei uma ex-professora dela, ela estudou na escola Belermino Victor Dalla Vecchia, e a professora Simone Ponte Ferraz, melhor dizendo, foi professora da Janice Giazzi. A Janice Giazzi, ela foi convocada para as Olimpíadas, né? Ela vai fazer prova de corrida, né, modalidade com obstáculos. E a professora disse que a primeira vez que ela correu, que lembra dela, ela correu 20 voltas ao redor do campo e disse, não cansou. A professora lembra-se isso aos 11 anos de idade. Né, que interessante essa história. E aí ela já ganhou uma medalha naquela época, você imagina. Aí depois ela começou a treinar, enfim, levar um pouco mais a sério. E foi um grande talento, né? Ela correu bastante, né? Uma das mais marcantes aqui foi uma corrida de 10 km de Tupi até, passando pela 654, no descido do município de Passos Maia. Né? E mais uma vez ela se destacou naquela época entre os colegas, né? E aí a história foi longe, né? E deixa eu ver se eu consigo reproduzir o que, que a professora aqui fala sobre a jovem, né? Deixa eu só um segundinho aqui. Eu quero só trocar meu cabo, né? Só um minutinho e eu vou trazer para vocês bem o que a professora falou em relação a isso, né? Agora sim, né? Troquei aqui, deixa a professora falando sobre a ponte serradense. Eu disse, vamos correr, Simone. Ela deu 20 voltas e não cansou. E foi a partir daquele momento que eu descobri que ela tinha um talento para corrida. E a partir daquele dia, ela nunca mais parou. Olá, eu sou Simone Ponte Ferraz, atleta seleção brasileira de atletismo e fui convocada para os Jogos Olímpicos de Tóquio na prova de 3 mil metros com obstáculo e vou representar o Brasil nas Olimpíadas. Eu comecei a treinar Simone em 2001. Naquela época estava no quinto ano, mais ou menos já tinha entre 10 e 11 anos. E a Simone disse, prof, nunca esqueço. Prof, eu quero fazer salto em distância que eu já fazia. Eu disse, vamos tentar, estamos aqui para isso. E aí ela saltou, mas logo de cara já vi que ela não tinha o perfil para salto. E ela começou a chorar. Eu disse, não, Simone, você não vai saltar. Eu já sabia o perfil do aluno. Aí eu disse para ela, Simone, então nós vamos correr. E logo quando nós fomos para a pista de atletismo, meu Deus! Foi uma emoção muito grande. E a partir dali eu disse para ela, Simone, você vai correr. Olha que interessante, né? E aí foi a história da Simone, né? A Simone Ponte Ferraz, né? Que morou, estudou por muito tempo em Ponte Serrada. E esse áudio foi da professora e ela também falando, né? A professora dela falando em relação a como começou, enfim, o que lembra lá do início da carreira da Simone Ponte Ferraz, né? Simone Ponte Ferraz, parabéns. Né, que faça uma boa prova, uma boa Olimpíada, né, primeira participação dela, e vamos continuar acompanhando também essa atleta que nada mais, nada menos representa o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. Bacana, né, gente? Parabéns a Simone. É tão bom saber quando vai ter alguém lá, né, de tão próximo aqui, Ponte Serrada, no nosso caso, Xanxerê Oeste de Santa Catarina, né, Ponte Serrada fica aqui no Oeste, né, próximo a Passos Maia, Xanxerê, Irani, Varjão, Faxinal dos Guedes, né, fica tudo nessa região aqui, né? Nós somos no Oeste e Passos Maia é bem próximo, né? Então, parabéns a ela, que dê tudo certo e a gente espera trazer boas notícias aqui da Simone, né? Uma boa Olimpíada, então. E a partir de agora, o programa Bom Dia Oeste tem a força de Nery Calçados. Estamos trabalhando, né, de agora até às 7, com a Nery Calçados. Olha, muitas sugestões, muitas novidades, calçados masculinos, femininos, infantis, muito mais você encontra com a equipe fantástica. Uma equipe que tem um atendimento, olha, mais que especial, um carinho, uma dedicação, tomando todos os cuidados necessários que o momento exige, é com a equipe da Nery Calçados. Inverno quentinho, elegante, com preços baixos, só na Casas Nery Nery Calçados de Xanxerê. O vestuário certo você encontra aqui, desde saída de maternidade até o casaco do vovô. Cama, mesa e banho, cortinas, tapetes e muito mais. Delicie-se na loja de calçados, do chinelo até aquela bota em couro tão desejada. Compre e comece a pagar só lá em setembro em até 10 vezes. Curta o inverno gastando pouco. Casas Nery Nery Calçados, seu jeito, seu estilo. 6:06, recado de Nery Calçados, né? Nery Confecções e muito mais, né? São duas grandes lojas aqui no centro, no coração da cidade de Xanxerê. E essa semana, né? Inclusive eu tava aqui fazendo e recebi uma mensagem, só que eu vi a mensagem dele só lá depois, né? No final, quando eu acabei saindo outro dia, meu amigo Davi Lang, o caminhoneiro, inclusive, ele tá nos WhatsApp também, né? Eu não sei se eu vou conseguir localizar aqui, porque nós temos muitas mensagens aqui, né? Mas eu mandei um abraço pra ele. É, aqui, deixa eu ver onde que tá aqui, vamos ver se eu consigo localizar. Né? Aqui tá... Eu acho que não tá mais aqui, não. Mas, enfim, né? Eu gostaria de mandar um abraço bem especial pro meu amigo Davi, né? Eu trouxe uma canção dele outro dia, ele e o seu Zé do Pinho, né? Cantando pra gente aqui, né? Na programação. Não tô localizando aqui o WhatsApp do meu amigo Davi Lang, né? Do caminhoneiro. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos ver. Ah, não é que não, esse aqui é outro nome. Mas enfim, né? Deixa eu mandar um abraço bem especial aos cantores, aos compositores locais, regionais, pessoal que tem também no sangue, né? O meio artístico, né? O pessoal que também leva, né, essa cultura da música, enfim, tanto se for o sertanejo, enfim, as variações aí, as várias o banda, ou enfim, o rock, ou pop, né, como o pessoal gostar melhor, gauchesca, sertaneja raiz, o clássico, o pessoal como chama agora o sertanejo mais universitário, que vem aí com Jorge Mateus, João Bosco e Vinícius, quem mais aí, quem sabe um Lua Santana, e nessa geração, que daí vamos um pouco mais pro sertanejo raiz, aí um João Paulo e Daniel, vamos de um Zilizalo, né, um Tonico e Tinoco, não podemos esquecer também, né, e enfim, né, como você gosta, aqui na região nós temos muitos cantores e compositores, né. Por isso eu quero mandar um abraço bem especial a todos, né? Aquele abraço. Sabemos que é um momento difícil, muitas vezes, para quem sobrevive da música, sobrevive de apresentações devido à pandemia, né, gente? Tudo parado, né? Mas nós temos certeza que cada um fazendo sua parte, a gente vai estar... Já estamos passando por isso, né? A vacinação está sendo muito importante. Já estamos passando por essa fase um pouco mais complicada. Saímos da bandeira do mapa vermelho, né? Que é o gravíssimo. Mas vamos então continuar fazendo a parte para que esse vírus maldito passe logo, né, gente? E pelo menos a gente consiga tentar voltar à nossa vida normal. 6:09 da manhã agora. Super Difusora. Sabendo que você também sofreu, disse que não esqueceu, ainda sente saudade. Se algum dia tu bater na minha porta, eu espero a sua volta pra nós ter felicidade. A nossa casa, ela é bem pequenininha, tem um quarto e a cozinha, foi feita só pra nós dois. Estou esperando já neste fim de semana. Meu bem, quando a gente ama, não se deixa pra depois. Meu coração não se engana facilmente quando lembra de repente, bate fora do compasso. Viver contigo é tudo que eu sempre quis, pra você viver feliz só estando nos meus braços. Casar na igreja do interior, toda enfeitada de flor, já convidei os padrinhos. De terno novo, por ficar bem elegante, daquela hora em diante, vou te dar muito carinho. Lá na igreja, o padre vai estar esperando, sorrindo você chegando, pra me responder um sim. Depois, meu bem, quero matar a saudade de tanta felicidade que você voltou pra mim. Meu coração não se engana facilmente quando lembra de repente, bate fora do compasso. Viver contigo é tudo que eu sempre quis, pra você viver feliz só estando nos meus braços. É com prazer que eu convido a minha amiga Letícia pra cantar comigo. Chega mais! Amor, eu juro que te amei desde criança, nunca perdi a esperança, você foi minha paixão. Eu fui embora pensando em te esquecer, não pude tirar você aqui do meu coração. A nossa casa você diz que tá prontinha, tudo bem arrumadinha, do jeito que eu sempre quis. Só pra nós dois não precisa tanto espaço, quero cair nos teus braços e me deixe ser feliz. Tô por aí, por toda a cidade, curtindo saudade. Tô por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada. Tô por aí. Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Tô por aí. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Tô por aí. Vou por aí. de Paulo e Paulino, tô por aí na sequência musical da Rádio Super Difusora. Amanhã do Bom Dia, Bom Dia Oeste, vai ligando pra gente 3433-0171. Hoje às 10 da manhã tem o sorteio de ó, 50 pra você, meu amigo. Então liga, deixa o seu nome, quanto mais ligar, mais chances você tem de ganhar. 3433-0171 é o telefone aqui da Rádio Super Difusora, valendo 50 hoje. Já na sexta-feira, vai se agendando na sexta-feira, vai ter R$200, meu amigo. Vai aumentar, vai dobrar, vai a 200% o prêmio. Então participe, interaja com a gente, né, em todos os horários, aqui até às 10 da manhã com o pessoal, aí nós também, a nossa equipe do Super News, agora com o Bom Dia Oeste, nós vamos levar até você o sorteio de R$50 hoje. Já pensou a terça-feira com 50 no bolso, meu amigo? Mas é bom demais! Bom dia! Muita música, alegria e informação. Bom dia, Super Difusora. Bom dia, Super Difusora. Bom dia! Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. O Sicoob Credimoc lança a promoção Julho do Consignado Sicoob. Durante o mês inteiro, as taxas de empréstimo para aposentados e pensionistas do INSS estarão com um desconto especial para você viajar, reformar a casa, realizar projetos. Seja qual for a sua necessidade, aqui você tem as melhores taxas do mercado. Venha para o Sicoob Credimoc e aproveite os juros baixos, além da possibilidade de receber o valor do seu empréstimo no mesmo dia. Sicoob Credimoc, faça parte. Compass Implementos Rodoviários, o seu distribuidor dos produtos Randon para o Oeste Catarinense. Atua no comércio de carretas novas e usadas. Visite-nos na Rua Irmã Lourdes, sem número, BR-282, quilômetro 504, bairro Matinho, em Xanxerê. Fone 3433-9306 ou no site compass.com.br e no Facebook Compass Implementos Rodoviários. Ok, agora são 6:18, 6:18. Eu havia prometido para vocês, né, que eu ia trazer aqui o áudio aqui do Brian. Deixa eu ver se eu consigo, do menino aí de Varjão que participou do The Voice. Eu queria a participação dele na íntegra, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. Eu achei uma qualidade aqui, mas não tão boa, né, da participação dele que ele fez ao vivo no The Voice, até para trazer para vocês, né? Aqui, vamos ver se consigo localizar. Mano, já sumiu de novo. Né? Não tem problema, né? Eu queria aquela versão onde ele fala também de Varjão aí, enfim, né? Ai, não vai ter aqui, será? De vez em quando a internet deixa a gente na mão, né? Mas não tem problema aqui. Eu sempre dou um jeito. Eu não desisto, né? Não desistimos fácil, não podemos desistir. De jeito. Maneira, né? Deixa eu procurar aqui. Eu quero encontrar onde o pessoal fala, o pessoal pergunta pra ele, né? De onde que tu vem, né? Ele fala, ah, eu sou de Varjão. Enfim, né? Mas foi muito interessante a participação do Brian. Ele cantou, né, uma música sertaneja aí, da dupla aí Zezé de Camargo e Luciano. E foi bem interessante, né? Eu particularmente, né, não vejo o programa, mas nessa participação desse menino eu acabei acompanhando depois e um pouco da história dele aí com o município de Varjão, e bem interessante, né? Ok, vamos fazer o seguinte, eu vou faturar aqui um break comercial e daqui a pouco eu falo mais sobre isso então. Nery Calçado sempre com a gente, com as melhores sugestões, novidades em toda a loja para você aproveitar e para você conferir. Não esqueça, as melhores opções em toda a loja você tem com Nery Calçados. Nery Calçados em todas as estações do ano, trazendo sempre para você as melhores opções em toda a loja. Inverno quentinho, elegante, com preços baixos, só na Casas Nery Nery Calçados de Xanxerê. O vestuário certo você encontra aqui, desde saída de maternidade até o casaco do vovô. Cama, mesa e banho, cortinas, tapetes e muito mais. Delicie-se na loja de calçados, do chinelo até aquela bota em couro tão desejada. Compre e comece a pagar só lá em setembro em até 10 vezes. Curta o inverno gastando pouco. Casas Nery Nery Calçados, seu jeito, seu estilo. A Clínica Ressonari de Xanxerê é referência em aparelhos auditivos, alta tecnologia, fácil adaptação, conectividade com celulares e TVs, o que permite clareza em todos os sons, livres de ruídos e desconfortos auditivos do dia a dia. Realizamos uma escolha personalizada para cada cliente, garantindo seu conforto auditivo. Agende sua avaliação. Ligue 3433-0395 e o WhatsApp 999-00-0004. Estamos nas redes sociais. Segue a gente, @ Clínica Ressonar. Reforma da Previdência. Agora é a nossa vez. Santa Catarina tem uma grande missão em 2021: promover mudanças nos sistemas de previdência com base na reforma aprovada pelo Congresso Nacional. Afinal, são mais de 4 bilhões de déficit só na Previdência Estadual. Diante desse número, a mudança é urgente. É preciso cortar privilégios. A Caerte e suas emissoras associadas defendem as mudanças. A Caerte, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão. Produzir é o que te motiva. Para nós, é fazer com que você atinja os seus resultados. Por isso, a marca global de sementes da Syngenta está de volta. Os híbridos de milho NK, com maior precocidade e estabilidade, são os melhores investimentos para você ampliar sua produtividade. Conheça nosso portfólio: NK 505 VIP 3, NK 488 VIP 3 e NK 422 VIP 3. Sementes NK, rentabilidade com genética e tecnologia. E hoje tem Copa Sul-Americana aqui na Super Difusora em parceria com a Rádio Guaíba. A partir das 19 horas, LDU do Equador e o Grêmio. Acompanhe tudo na Super, nos 960 e também no nosso aplicativo. Olha só, hoje tem o Grêmio e a LDU aqui para você acompanhar a partir das 19 horas nas ondas da Super. Pinha Agropecuária está pronta para oferecer um atendimento da melhor qualidade, com toda a linha de motores, roçadeiras, cortadores e aparadores de grama, motosserras, furadeiras e muito mais. Faça-nos uma visita na Rua Fidêncio de Souza Melo, 421, atrás do Badotti Center. Combustível, happy hour, conveniência. Tudo que você precisa tem nos postos da Rede Delta. Aqui você abastece com confiança, tem segurança e qualidade em suas refeições e ainda conta com uma conveniência completa. Tá por aí? Então passe no Delta, a rede de postos de toda a família. Florestal Oeste, porque a natureza merece o melhor. Tudo em plantas ornamentais, gramas, árvores nativas, florestais e flores de várias espécies. É tempo certo para plantar frutíferas. A maior variedade de mudas da região você encontra na Florestal Oeste. Tem grande estoque a escolher com garantia de sanidade. Florestal Oeste, qualidade em mudas para produtores exigentes. Fone 3433-1244 em Xanxerê. Agora 6:24, 6:24, estamos de volta com a programação musical aqui da Super Difusora de Xanxerê, trazendo, né, o melhor da música para você. Agora 6:24, deixa eu dar uma atualizada aqui na temperatura para você ter uma ideia. Estamos com 14 graus de temperatura, parcialmente nublado, segundo informações aqui, o nosso tempo aqui na cidade de Xanxerê. Teremos hoje ainda o sol predominando, amanhã também 24 graus, já na quinta-feira uma possibilidade de chuva quinta e sexta, né? Vai esfriar mais um pouquinho, né? Ok, então é a previsão aí para as próximas horas, para você que está acompanhando a nossa programação. Muito bem, então vamos trazer uma bem romântica, bem apaixonada, como o pessoal diz. Alô, minha amiga Tereza, bom dia, pessoal de Faxinal dos Guedes, pessoal do bairro Antonioli, seu Laurindo também está acompanhando, está sintonizado aqui com a programação da Super. Seu Laurindo é grande gaiteiro, né? Diz que tocou algum baile na vida, inclusive, inclusive conheceu, né, a dona Tereza aí também, diz ele aí, conheceu no bailão, né? Estava tocando lá para os lados do Rio Grande do Sul quando se conheceram, né? E aí a Dona Tereza era aqui de Faxinal. E olha o tempo, dizia, tão engraçado que o tempo se passou. foi passando e aí hoje reside em Faxinal dos Guedes há muitos e muitos anos, né? Obrigado então pelo carinho da audiência e a companhia, né? O pessoal de Faxinal, a gente fica feliz, né, quando recebe ligação, os amigos de toda a região interagindo com a programação aqui da Super em toda a região, no Facebook, no Instagram também, né? Obrigado pelo carinho da audiência e da companhia, né, de todos vocês, né? Vamos levando mais uma edição bem especial e bem legal da programação aqui da Rádio Super Difusora de Xanxerê, né? 6h26 da matina. Tarde, é quase madrugada, eu não dormi, com você no pensamento a insistir, que eu não durma sem falar contigo. Só liguei pra te dizer que eu te amo, que os momentos que felizes nós passamos, se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós, na impressão irá sentir o meu calor. Sentir as suas mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim, e agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso, de mãos dadas caminhando no infinito, e pra sempre desfrutando desse amor. E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pensa em nós, na impressão irá sentir o meu calor. As mãos a me afagar, vivendo a paz desse amor. Tapera da grande figueira sombreando o telhado. Se ela falasse, contava a história de quem lhe plantou há um século passado. Mas como eu sou neto de quem lhe plantou, eu conto a história.

Eu já fiz tudo o que podia ser feito, mas meu amor não tem lugar no seu peito. Também não posso te obrigar a gostar de mim. Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo. Entrego os pontos, mas não saio perdendo. Um grande amor a gente ganha no fim. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver que vir seu coração. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. O que passou, passou, não voltará. E o que tiver que vir, virá, virá. Com toda a força que tem a paixão. Christian Ralph, o que tiver que vir, virá. Você acabou de ouvir em mais uma sequência musical aqui da Rádio Super Difusora de Xanxerê. Já já tem muito mais. Bom dia! Muita música, alegria e informação. Bom dia, Super Difusora. Bom dia, Super Difusora. O concreto que a sua obra precisa tem nome: Cubmix. A Cubmix garante a qualidade de seus produtos e rapidez na entrega. Afinal, a correria do dia a dia pede agilidade, não é mesmo? A Cubmix possui diversos tipos de concreto para a sua obra: predial, industrial, comercial e rural, com atendimento em toda a região. Ligue agora mesmo no telefone 3435-1020 ou com o representante comercial Sérgio 99181-4653. Cubmix, obras de qualidade passam por aqui. E atenção, de plantão essa semana, farmácia Xanxerê na Avenida Brasil. Se você precisar, né, de plantão essa semana, né, o pessoal do Alcione, né, toda a equipe da Gil também, né, estão trabalhando essa semana de plantão. Farmácia Xanxerê fica na Avenida Brasil, número 400, no centro. O telefone é o 3433-5531. Banda Terceira Dimensão. Me manda amarela, né? Aqui na sequência, na programação da Super Difusora, o Bom Dia Oeste. Alô, nossos amigos, você que vai pro trabalho daqui a pouco, de acordo cedo, vem com a gente. Bom dia amarela aqui pra casa, e daqui não consigo mais sair. Te digo que o carvão já virou brasa e a carne já tá pronta pra servir. Prefeito, o pessoal aqui tá bravo, só se fala na amarela por aqui. Tão dizendo que esqueceu da gente, nós não te damos motivo pra sumir. O meu vizinho tá bravo, o meu compadre tá bravo, e a mulher, meu Deus, não dá mais pra aguentar. O meu vizinho tá bravo, o meu compadre tá bravo, mande amarela pra nossa estrada voar. Pra nós todos nele votar. Na hora de

ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. O tempo não espera ninguém. Tenha uma paz. Tem uma paz que a gente só encontra quando a gente busca lá no fundo do coração. Lá no fundo do coração de Deus. Michel Teló, o tempo não espera ninguém. É, meu amigo, e o tempo não espera ninguém. Aproveite cada segundo, cada momento que é nos proporcionado. 6h47 da matina agora, no oferecimento de Nery Calçados, aqui no centro, no coração de Xanxerê. Nery Calçados, com as melhores opções em todas as estações do ano. Que tal uma mensagem? Que tal uma selfie? WhatsApp da Superdifusora é pra você curtir. Inverno quentinho, elegante e com preços baixos, só na Casas Nery Nery Calçados de Xanxerê. O vestuário certo você encontra aqui, desde saída de maternidade até o casaco do vovô. Cama, mesa e banho, cortinas, tapetes e muito mais. Delicie-se na loja de calçados, do chinelo até aquela bota em couro tão desejada. Compre e comece a pagar só lá em setembro em até 10 vezes. Curta o inverno gastando pouco. Casas Nery Nery Calçados, seu jeito, seu estilo. Paulo, que é amigo de Luiz, primo de Fidelis, construiu um casarão com o X. Ferragem Xanxerê! Materiais de construção. Elias, quando viu, também construiu com o X. Ferragem Xanxerê! Materiais de construção. José, que é amigo de Tomé, pra pôr sua casa de pé, correu de a pé até o X de... Ferragem Xanxerê! Afinal, na hora de construir, todos usam o T. T! De tubos tigre. Qualidade e atendimento em primeiro lugar. 6h49, estamos de volta aqui na Super Difusora de Xanxerê. Para fazer aquele convite todo especial, continue ligando para cá, 3433-0171, que hoje, terça-feira, tem o sorteio de R$50 às 10 da manhã, ao término do programa Super News. Então vai ligando. E na sexta-feira, meu amigo e minha amiga, duzentão para você, R$200 na sexta-feira. De hoje até quinta, então R$50 por dia, e na sexta-feira R$200. Que bom, hein? Que excelente! Liga para cá, deixa o seu nome aí, que você pode ser o felizardo ou a felizarda, né? De começar aí com a terça-feira com cinquentão no bolso, já pensou? Ontem o pessoal, inclusive, já veio retirar os R$50 aí da Superdifusora. E na sexta-feira vai ser melhor ainda, né? Vou deixando um forte abraço, obrigado pelo carinho da audiência e companhia, você de toda a região, você dos bairros, do centro, você que acompanha a nossa programação no interior aqui de Xanxerê também, nas comunidades vizinhas, né? Os municípios vizinhos também. Obrigado pelo carinho da audiência e a companhia, e nós voltaremos amanhã, bem cedinho, às 5 da manhã, em mais uma edição do Bom Dia Oeste. Vem aí o Super News, né, com o Fernando, com a Karina, estaremos também aí junto com a Amanda, com o Daniel, com o Wander, com a Priscila, com a Salete, com toda a nossa equipe de rádio jornalismo, trazendo para você as informações no Super News. Em todos os momentos, no seu rádio, no seu carro, na internet, no seu tablet, no seu smartphone, aonde você estiver, dá um clique, acompanhe a programação, as notícias, as informações, as matérias, o que acontece na Super Difusora de Xanxerê. Para fechar todas de hoje, terça-feira, Chitãozinho e Chororó. Foi mais que um sonho, diz a canção, foi um sonho de amor. Até daqui a pouco, tchau. De onde vem esse amor tão intenso? Não sei. E por que vem me invadindo por dentro? Não sei. só sei que agora encontrei meu grande amor. Foi sonho, hoje é real. Nosso castelo de amor é de verdade. É sim, o que era sonho hoje é realidade. Foi muita sorte encontrar você pra mim. Quero ficar com você por toda a minha vida. Quero te cuidar, ser o porto seguro, seu melhor amigo, sua estrela guia. Quero acariciar teu corpo com a luz da lua, na brisa do mar regar a tua pele. Depois do amor. Castelo de amor é de verdade. É sim, o que era sonho hoje é realidade. É sim, foi muita sorte encontrar você pra mim. Quero ficar com você por toda a minha vida. Quero te cuidar, ser o porto. Rádio Superdifusora informa aos seus ouvintes que o programa a seguir é redigido, editado e apresentado sob responsabilidade exclusiva de seus idealizadores. Está no ar 5 Minutos com Jesus. Realização Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Congregação Cristo Rei de Xanxerê. Colaboração e apoio. Casa de Carnes do Alemão, Lange Alimentos, Eletromecânica de Vargião e De Plastic, na Avenida Luiz Lunardi, em Xaxim. Apresentação do pastor Gelson Fleck. Casa de Carnes do Alemão, próximo à rodoviária com mini mercado, atendendo Xanxerê e toda a região. Inclusive aos domingos até às 11:30. Telefone 3433-8857. Lange Alimentos, com o melhor atendimento a seus clientes em Faxinal dos Guedes. Telefone 3436-0987. Em Xaxim, fone 8832-4775. E em Barra Grande, 3436-0133. Eletromecânica Vargião, em Vargião, conta com um trabalho super profissional. Telefone 3434-0159. e Beplastic, cortinas para aviário e produtos em ráfia. Avenida Luiz Lunardi, 739, em Xaxim. Olá, ouvintes da Rádio Superdifusora. Jesus Cristo esteja com todos nesta manhã. O texto para hoje é de Colossenses, capítulo 1, versículo 21 a 23. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas, agora, por meio da morte do seu filho Jesus na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Você já parou para pensar sobre quantas pessoas você conhece? Seja na escola, universidade, trabalho, igreja, vizinhança? Certamente conhecemos inúmeras pessoas. E dentre estes conhecidos, quais são de fato verdadeiros amigos? A lista agora certamente ficou restrita a poucas pessoas. Afinal, podemos conhecer muita gente, mas os verdadeiros amigos, aqueles que sempre estão do nosso lado, são poucos e especiais. Boas amizades, mesmo que poucas, são grandes alegrias para a nossa vida. Esses laços de afeto são fortalecidos por afinidades, cuidado e presença de bons ou maus momentos na vida. Aliás, a palavra de Deus usa esse relacionamento fantástico de amizade para demonstrar como o Senhor Deus é o próximo de nossa vida. E a Bíblia ainda mostra como Ele nos tornou seus verdadeiros amigos. Na sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo escreveu: "Mas agora, por meio da morte de seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa." Por meio de Jesus, Deus transformou o nosso relacionamento com Ele. Nós éramos inimigos, culpados, condenados ao inferno, mas por amor, o Senhor nos tornou seus amigos, amados por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Restaurados e perdoados por Cristo, fomos trazidos para os cuidados de Deus, sem culpas. O que era velho ficou para trás, agora reina uma nova vida, vida de um verdadeiro amigo do Senhor. Desfrutemos desta bela amizade. Contemos ao Senhor os nossos medos e as nossas ansiedades. Convidemos o Senhor Deus para participar de nossas alegrias e conquistas. Andemos sempre ao lado desse amigo que nos deu a vida que não tem fim. Oremos. Senhor, nosso maior amigo, fortalece a nossa fé em Jesus. Amém. Fiquem com a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e ter misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Esse foi mais um 5 Minutos com Jesus. Tenham todos um bom dia. Termina aqui 5 Minutos com Jesus. Oferecimento: Casa de Carnes do Alemão, Lang Alimentos, em Faxinal dos Guedes, Xaxim e Barra Grande, Eletromecânica Vargião e IB Plastic, cortinas para aviário e produtos em ráfia, na Avenida Luiz Lunardi, 739, em Xaxim. O programa que foi ao ar é de inteira responsabilidade dos seus apresentadores. Você é de... Bom dia, meus irmãos e irmãs, nesta terça-feira. Vamos rezar pelos nossos doentes, vamos rezar por aqueles que se confiam às nossas orações já no despertar do dia, pedindo a Deus, nosso Senhor,